começo de ano, janeiro, os primeiros dias, todo mundo cheio de metas. E uma delas costuma ser organizar a casa. Da hora tá todo mundo colocando tudo em caixinhas, desapegando de todas as roupas, colocando tudo pro alto. E aí você pede socorro para pessoas como Isabelle Jograciano, mais conhecida como Belle, arquiteta e consultora de organização, né, Belle? É muito comum isso, de o ano começar e a gente fala assim, ah, vida nova. E aí a gente sempre é levado a organizar as coisas que você tem, as coisas que a gente tem, né? Porque assim, nossa vida simplesmente não é, ah, vou viver, não. Quanta coisa que a gente tem, e é nessas horas que a gente consegue observar realmente esse volume, quando bate um desespero que você não consegue literalmente dar conta do que você tem. E aí quando as pessoas te chamam, elas te chamam em que situação da vida? Ou tá numa situação de desespero, que a pessoa realmente percebeu que não tava dando mais. Ontem mesmo, uma amiga, antes de dormir, tava conversando comigo, assim, olha, eu não aguento mais, eu não tô conseguindo mais nem dormir direito. Então, é a hora que você tem que entender que organizar não é só arrumar, não é só você pegar uma gaveta, tirar tudo e voltar tudo pro mesmo lugar, porque você vai estar só arrumando aquilo que você já tem. Então, quando a gente fala em organização, em método de organização, é porque a gente analisa a vida da pessoa e não as coisas. Não é ninguém vai organizar as coisas para jogar tudo no lixo. Descarte acontece é porque não faz mais sentido. Mas nem a gente está analisando muito a nossa vida, né, amiga? Então, quando a pessoa chega assim e fala que você vai analisar a vida de outra pessoa, ela tem que estar aberta, né, também para aquilo. Tem que dar, por isso que a primeira etapa de tudo é a consciência, a pessoa querer dar aquilo ali. Porque não é simplesmente eu chegar dizendo, ah, vamos fazer isso que vai ser bom. Nada garante. A pessoa tem que querer, tem que estar aberta a ver as coisas dela de uma outra forma, ou até desapegar de uma quantidade de coisas que não cabem. Às vezes você abre mão do seu bem-estar para guardar coisas que você nem usa, entendeu? Então são escolhas. Eu já fiz, né? Fez. Lá na minha casa, meu quarto, eu lembro que eu mandei pra ti, tipo, vamos transformar um quarto num quarto, porque parecia qualquer coisa, né? Jogava as coisas ali e eu não sabia onde encaixar as coisas. E tudo parecia tão simples. Na tua cabeça ela funciona de maneira muito simples. Pra mim hoje, a organização é um trabalho de criatividade. Então assim, eu sou formada em arquitetura, trabalho com criação desde sempre. Então o lance de ser artista também. Então assim, pra mim a organização hoje é ser criativo. Porque não é uma coisa que você precisa de uma formação enorme pra querer organizar suas coisas. A gente tá sempre ali, todo mundo vai, arruma sua coisa. E querendo ou não, a melhor pessoa pra arrumar as suas próprias coisas é você mesmo. Mas você tem um talento pra isso? Não é talento, é porque quando você chama, tipo assim, ah, vou chamar alguém, não aguento mais, desespero total. Então essa pessoa vem com outras referências, você chama um profissional, ela vem com várias experiências, com várias coisas, assim, ah, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, vamos testar isso. E vai te dando opções, às vezes você não consegue pensar. É aquela coisa, caraca, eu nunca pensei nisso e ela pensa tão rápido. É porque você tá sempre vendo referência, tá vendo uma experiência, escuta alguém falar alguma coisa, você testa com você mesmo, porque você é curioso, quer ver. Uhum. Então, assim, é um trabalho realmente de criatividade. Não é que é fácil. Pra mim, acontece as mesmas etapas. Chega uma hora que você fala assim, ó, isso aqui não vai rolar não. É uma pilha de roupa gigantesca e o desespero bate. Então, assim, comigo, quando eu tô trabalhando, é uma pilha de roupa é igual se fosse você organizando. Entendi. Só que você vai ficar com calma e vai botando cada coisa no seu lugar e no final a coisa... E falando em método, e também uma das razões de estar todo mundo esse ano especificamente louco para arrumar a casa é por causa da japonesinha da Marie Kondo, que estreou uma série de episódios na Netflix, né? Tu já assistiu? Já assisti todo e já li os dois livros dela, que há anos já. E eu falo, se você gostou, compre o livro. Porque assim, ela usou no livro, ela não usa exemplos reais, como ela usou na série. Na série, uhum, ela escolheu algumas casas, uhum, e aplicou o método dela a essas casas. No livro não, ela é mais direta, é como se fosse uma conversa com você mesma. Como se no livro você fosse a casa escolhida. Mulher, mas eu li o livro, e assim, eu tentei ler o livro, né? E aí parecia tudo muito viagem, sabe? Aquela coisa assim, no livro, antes de você assistir, você tem a sensação da coisa, abrace a coisa e sinta a felicidade. Fica meio distante, acho. Mas é porque é muito do método dela, assim, método Comarie, né, que ela chama. É muito, ela faz todo um ritual de organização, que tem muito da cultura dela também. E aí você fala, como é que eu posso analisar, posso adaptar isso pra minha vida? Talvez eu entendo muito essa série dela e até o livro como uma inspiração. Sim. Quando você tem toda essa consciência de querer organizar e aí você lê o livro dela E você vai se inspirando, é aquela referência que você tem, e fica, caraca, vou fazer isso, vou testar isso aqui. Não significa que vai servir pra você, porque cada casa é uma casa, cada pessoa é uma pessoa, cada vida é uma vida. Então, mas assim, você acredita nessa ideia de que as coisas precisam trazer felicidade? Eu acredito que a gente troca energia assim com tudo. E o ambiente que você vive, ele repercute muito no seu bem-estar. E às vezes a gente nem percebe isso. É o ambiente que a gente trabalha, o ambiente que a gente passa mais tempo durante o nosso dia. Tipo, é o que a nossa casa passa pra gente. A gente passa o dia inteiro no mundo, chega em casa, aquele ali, vai, coisa boa, chega em casa. Não interessa se sua casa tá arrumada ou desarrumada, você tem... Meu Deus, cheguei em casa, tirei o sapato, tô em casa. Então, o que é que essa casa passa pra você? Ah, é conforto? O que é? Não, tem uma coisa ali que eu não gosto. O que é que essa coisa que você não gosta? Então, assim, se eu tenho um ambiente muito louco, muito bagunçado, aquilo vai repercutindo na sua qualidade de vida, qualidade do seu sono. E você tá, ah, não sei por quê. Não sei por quê. E aí você troca com objetos, tu acha que ela é real? É real. Você acaba trocando energia, assim, com tudo que você tem. E às vezes são coisas tão simples. Tem gente que fala assim, ai, meu sonho é ter uma cama com uma... Sabe aquelas camas brancas, assim, de hotel? Um rolo, assim, que fica atrás. Não perde nada de você juntar a grana e comprar o seu rolo, seu edredom de hotel e ter isso na sua casa. Eu sempre uso o exemplo do hotel. Você ama chegar no quarto de hotel e ter o quarto todo arrumado, perfumado. Não é nada seu, mas você ama. Aquela sensação do quarto novo. E de você sair, deixar uma zona e voltar, tá tudo limpo e arrumado. Por que essa sensação não pode ser dentro da sua casa? De você sair, tudo bem, né? Nem todo mundo tem a pessoa pra arrumar o dia inteiro e você voltar, tá lindo. Mas você pode também... Mas é a sensação que aquele quarto dá. Rapidinho arrumo minha cama e caraca. É, criar métodos que eu consiga arrumar rápido ali. Entendeu? Não é você criar métodos que sempre dependem de outras pessoas. Ah, eu vou ter isso aqui, vou ter que contratar agora alguém pra deixar tudo lindo pra mim. Não é, porque não é realidade, muita gente. Agora, nessa história de métodos e pessoas, assistindo aos episódios da Netflix e lendo alguns textos também, a gente viu também muitas mulheres sobrecarregadas, né? Com essa história, não só de tipo que elas são responsáveis por organizar, mas que elas são responsáveis por pensar a organização. E pensar a organização é um negócio que demanda energia também, deixa a gente muito cansada, né? Acho que a mulher tem muito uma carga tanto emocional, e essa carga emocional é passada para as coisas. Então você vê muito mais mulheres apegadas com livro, com foto, com coisa que foi de uma pessoa que já faleceu, do que o homem. Não que o homem não tenha, mas você vê esse peso emocional que as mulheres têm. E às vezes é mais difícil você conseguir... Porque eu sempre falo, ah, uma pessoa tá de luto, um parente muito perto faleceu, e tá aqui as coisas dela. Não são apenas coisas. Então, pra quem tá com aquele luto, é a pessoa que tá ali. Sim. Então, assim, não é tão fácil você pegar tudo e jogar fora. Mas... você tem que ir, você tem que tentar, né? O que que tem aqui? Como é que eu posso deixar isso aqui da melhor forma e a coisa ir ganhando um caminho, né? Mas no teu dia a dia tu percebe, assim, quando, né, te chamam pra arrumar coisa. Essa história da mulher ter que pensar a organização, de determinar que aquilo fica ali, toda hora... É que tem um episódio que é aquela família de quatro pessoas, que são dois filhos... Sim, e sei. Que a mulher tinha que saber onde é que tava tudo. Que desespero, aquilo, pelo amor de Deus. Tinha que saber onde estava tudo. E é uma realidade também, né? Em muitas famílias, não é só, tipo... Ah, faz. Não é só ela que faz, mas ela tem que pensar o que fazer. Essa carga de pensar a organização, de pensar o método da casa. Na verdade, eu tive poucos clientes homens. Muito poucos. Quase nenhum. Alguns, assim, pontuais. Sempre mulheres. E das oportunidades que eu tive de organizar alguma coisa de algum homem, ai meu Deus, gente, chega, não dá mais. É porque é um desprendimento tão grande, às vezes, com as coisas, não sei, tá ali, não quero ver, deixa pra depois, isso aqui não. E se torna um ciclo impossível, porque eu acho assim, por mais que a mulher tenha esse apego, você consegue ir conversando e vai mostrando um outro jeito, isso aqui. Mas pro homem, eu acho mais difícil. Nossa, é muito complicado. Tipo, não sei, acho que é tanto desprendimento. Vou usar um exemplo que eu tive. Tá. Eram umas montanhas, assim, de coisa, que eu falei, vamos dar um jeito. E ele falando assim, eu quero... minha cozinha tem um armário que não dá pra usar porque tá cheio de tralha e não dá pra colocar tipo um prato no armário, né? Uhum. Então vamos organizar o armário pro armário servir de armário da cozinha. Certo. Não, porque é coisa de outra pessoa. E você vai, é cansativo, assim, por favor, vamos tentar aqui, vai dar certo. E tal hora você fica louca e falei, Vamos tentar aqui. Vai, vai ter prato e vai ter colher e vai ter copo. O que tem aqui a gente resolve depois. O homem não quer muito dispor o tempo. Assim, é muito costume do, ah, ela sabe. Ou então alguém quando arruma. Tá sozinho, alguém arruma. Ou então deixa ali, eu só uso. Não me incomoda também. Se você fica anestesiado com aquilo ali, você não percebe como aquilo afeta seu bem-estar. Você tem um armário na cozinha que você não utiliza pra colocar coisas de cozinha, fica tudo em cima da pia. Porque tá cheio de coisa e tem que arrumar. Mas se ele for botar a mão na massa, então deixa aí, então. Deixa aí, Yara. Deixa aí. Tá. Só que aquilo incomoda, aquilo vai dando um negócio aqui dentro de você, que tem um armário na cozinha que era pra estar bem organizadinho, as coisas não consegue. Não é loucura, não é paranoia de mulher. Eu falei, gente, tu tem o mínimo de coisa de cozinha, tu tem que ter pelo menos o mínimo de conforto aqui. A funcionalidade. É, a coisa tem que funcionar. E quando a coisa... Aí acontece. Quando a coisa muda, aí a pessoa sente a diferença. Ah, mas ficou ótimo. Alguém teve que mudar. Ficou ótimo, né? Ótimo, ficou bom. Eu consigo pegar um prato. É? Aí eu sei onde é que tá. E você fica com aquele peso. Não, dentro daquele armário tem uma coisa que eu não sei nem quem é. Tem o marido, ele não entrava na cozinha. Ele não entrava na cozinha. Sempre que ele come, né? Mas não entrava na cozinha. E no final, termina com isso. Ele falando que, ah, eu tenho vontade de fazer uma salada. Pô, vai lá e faz. Vai lá e faz. Mas podia já ter feito antes e ajudar a pessoa a organizar as coisas. É muito louco pensar isso. Como a gente é condicionada no nosso... Na nossa vida inteira, né? De pensar que as mulheres que mais te chamam, porque elas estão mais preocupadas com a organização, porque elas entendem como a funcionalidade facilita no dia a dia delas, que já é cheio de obrigações, tem a obrigação de trabalho, a obrigação de casa, a obrigação filha, a obrigação milhões, e elas entendem que eu preciso funcionar, porque senão a minha cabeça vai pirar. Qual é o perfil, mais ou menos, que te procura? É muito variado. É variado, mas é muito entre a nossa idade, talvez, 25, 35. Talvez uma galera nova que tá indo morar só, que já morou, que mora apartamento alugado, que tem essa impressão de que o apartamento alugado tem que ser de qualquer jeito que é alugado e vai. Também acho que esse perfil também é novo perfil de mulheres, né? Que estão casando mais tarde, tendo filhos mais tarde, se é que tem. Se é que tem. Querendo... Ou então pessoas que querem organizar a vida, o quarto, dentro da casa dos pais, mesmo assim, que às vezes tem uma pequena casa dentro da casa dos pais, sim, né? É muito esse perfil. E aí tem as pessoas que querem assim, organizar a casa inteira, que não sabem nem por onde começar, que aí são anos e anos de coisas acumuladas e guardadas de qualquer jeito. E pra quem não sabe nem onde começar, qual começo que tu indica, assim, pra agora que a gente tá começando o ano querendo... Ai, tem tanta... Quando você vai e conhece a pessoa, você meio que identifica, assim. Mas eu sempre falo, começa por alguma coisa. Começa, sim, por exemplo, ou começa por aquela coisa que você tem certeza que não lhe serve mais. Por exemplo, falar de um guarda-roupa cheio de roupa. Uhum. Eu digo que tem 5 etapas. A primeira é aquela roupa que você sabe que não cabe você, que você tem desde muito tempo, não cabe. Você veste, não cabe. Pronto, tira essas roupas, então. Não cabe, você tem certeza que não cabe... Não vai caber nunca mais, tira. Então já foi. Não, primeiro não primeiro cabe. Não cabe. Então a segunda eu vou tirar aquela roupa que você sabe que tá descosturada, que tá rasgada, que já tá mais antiga e você não quer usar. Então são peças mais fáceis de identificar. Que você não vai arrumar. Você não vai arrumar. Você não vai. Quanto arrumar. Tempo tá ali pra arrumar? Então você vai tirando. E aí você vai já tendo uma visão de como já vai ficar. Um já saiu um primeiro pedacinho. Não cabe, segundo tá. Desgastado, não desgastado, vou usado, rasgado. A terceira é, não gosto. Não gosto. Eu tenho uma blusa vermelha e não gosto de vermelho. Nunca usei essa blusa, comprei, não sei porquê. Não gosto. Então assim, e você não ter medo de tirar. Não é porque o fato de você tirar o seu cabide de lado do guarda-roupa, aquela peça vai sumir. Não, uhum. Tira aqui, vamos só testar. E aí a gente vai pra quarta etapa, que a gente vai falar assim, o que eu quero? Que aí você começa a pensar realmente no um pouco mais na sua rotina, na imagem que você quer passar. Então assim, eu não consigo fazer isso sozinha. Então talvez você precise de alguém que... Uma consultora de imagem ou não. Não, ainda eu consigo me resolver só. Depois eu não gosto, vem o que eu gosto. Vem o que você gosta. Eu gosto disso, eu gosto dessas peças. Então você já começa a separar. Eu gosto disso, eu gosto de usar sempre roupa de cintura alta, um exemplo. Uhum. Então eu só uso cintura alta. Por que você tem uma roupa que não é? E a quinta é quando você realmente está decidido do que você quer usar. Não, olha, eu quero usar isso porque vai transmitir o que eu quero em relação à minha imagem. Eu não quero mais usar tal peça de roupa, eu não, né, eu estou em outra fase da vida. Então isso aí você já mostra um amadurecimento. Eu não preciso mais ter tanta roupa, eu quero ter essas aqui. Então assim, você passou por várias etapas. Não é fácil, não é simplesmente chegar e tirar o que você não usa. Não é fácil. Não é em 5 minutos. Então às vezes é um processo. A primeira vez que você arrumou, você tirou só aquilo que é mais fácil e voltou. E aí, com o tempo, com a vivência, você vai percebendo, cara, essa roupa realmente não, mas significa nada pra mim. Melhores dicas que tu me deu, assim, acho que pra que eu mais incorporei, que eu tive mais dificuldade, foi a história do roupa pra sair, roupa pra ficar em casa. Você vê muito ainda, assim, ah, isso aqui é as roupas que eu uso pra sair, as roupas que eu uso pra ficar em casa, a roupa que eu uso pra não sei aonde. É roupa. Você tem roupa, você tem uma calça que você pode usar onde você quiser. Entendeu? Então é como você vai utilizar essa roupa. Quando você categoriza roupa de sair, roupa de não sei de quê, roupa de ficar em casa, olha o montão de roupa que você tem que ter e você não usa. E quando você pega tudo e coloca uma pilha gigantesca, é muito o que a Marie faz na série. Você já fez isso? Eu aconselho todo mundo a fazer, porque você não tem noção da quantidade de roupa que você tem. Você vai jogando. É. Você não tem noção. Eu tirei mais camiseta ainda, ainda tá entupida aquela. Eu tenho uma gaveta, a minha primeira gaveta não é das calcinhas, ela é das camisetas. Das camisetas. Tenho muita camiseta de trilhões de anos. Aí esses dias eu fui fazer a história do método, né, da Me Traz Felicidade. Tinha camiseta lá que me remetia a outros Gabis, que eu já não quero mais. E aí você tem que, não me representa mais, não quero. Que eu gosto da camiseta, ela é bonita, ela é legal, ela veste bem, mas ela remete a uma Gabi que eu já não sou. Chega na última etapa, que é eu gosto, aí eu já não quero mais. Então são muitos questionamentos que tem que ir fazendo. E nessas etapas que você vai fazendo, tirar uma roupa que você não gosta. Não é necessariamente só aquela roupa que tá rasgada, antiga, que não dá mais pra usar. É a roupa que você comprou e nunca usou, que tá com a etiqueta ainda. Dói, porque você vê seu dinheiro jogado fora. Falei, cara, comprei isso aqui e não usei. É porque você aprende. Você vai influenciando o seu comportamento consumista. Assim, como é que eu vou consumir agora? Próxima vez que você vê uma blusa como essa, você não vai querer. Assim espero, né? Assim, você vai analisando realmente. Por isso que é uma coisa muito maior. Não é só tirar aquela blusa. Não é só arrumar. Quando a gente organiza, é isso. Essas conclusões que você vai tirando e conclusões pessoais. Hoje e essas também? Coisinhas que tem esse apego, tipo, também tem, sei lá, as agendas, diários, o que é que tu dá dica pra essas coisas que a gente tem um apego emocional? Quase sempre essas coisas não são utilizadas. É. A chance de... você usa um pouquinho ali, você usa uma agenda. Você não vai usar. Você mas é o que usar. A gente faz com esse negócio que acordou a história da nossa vida. Então, pois é, isso aí que é a parte delicada, né? A parte pessoal, assim, de cada processo. Porque você tem que ou decidir não ter mais, ou decidir ter e assumir... as consequências daquilo, não é as piores consequências do mundo. Falando, você às vezes você abre mão de um bem-estar porque você quer guardar tais coisas. Você quer guardar duas pilhas de revista bem ali porque você quer as revistas. Entendi. Eu amo revista. Eu prefiro não ficar ocupando. Tá entendendo? E nisso tu não se mexe se a pessoa. Não, porque. Não. A pessoa quer, não vai ser eu como pessoa de fora que vai chegar e joga fora as revistas. Você vai mostrando. Serve essas revistas pra alguma coisa? Vamos colocar em outro lugar, então, pra ver se ela vai ter outra função. Isso de tirar da frente. Eu digo sempre muito. Ai, meu sonho é ter um quarto que tenha menos coisa. Sabe, a gente que é muito sonhadora, a gente tenta realizar o primeiro sonho que tem. Ah, eu quero ter um quarto com menos coisa. Tira tudo do quarto. Bota no corredor da casa, pra incomodar a casa. Pra incomodar a pessoa toda vez que entrar no quarto. Ah, eu quero ter um quarto com quase nada. Tem gente que fala isso, né? Então vamos organizar o quarto pra deixar ele com quase nada. Certo. O excesso que sobrar, a gente deixa ele fora pra tu ter uma ideia como teu quarto pode ficar do jeito que tu quer. Ixi, aí é montanha lá fora, né? Que e tem aí, assim. Quando a pessoa vê a montanha. Aí a gente testa, assim, ah, vamos passar uma semana desse jeito? Tá, hora a pessoa não lembra do que ela colocou lá fora. E aí vem a segunda parte que é dar rumo pra essas coisas. O que é que vai ser guardado realmente, o que é que vai sair, o que vai doar. E no teu método, me explica um pouquinho do teu método, tá? A gente falou muito da Marie, mas tu criou um método teu, que é o Cora. Sim. O que é que ele é? O método Cora, ele significa comportamento, organização e arquitetura. Porque quando eu me formei, eu não via muito sentido em simplesmente sair projetando, principalmente em projetos residenciais, projetar. Porque você nunca projeta nada do novo. Eu sempre digo, você não projeta nada do novo. Porque a pessoa do nada não tem uma vida nova, né? Ela tem toda uma história pra trás. Ela tem casas passadas, quartos passados, coisas que ela tem em casa. Então essas isso coisas... Isso vai pra vida, né? É, isso nada vai. Nada vem novo. Eu não faço um quarto novo, não faço. Porque se eu fizer um quarto novo do nada, pra ti, sem te consultar... Tudo é história, tudo é repertório. E aí, vai funcionar pra ti? Eu posso pegar um quarto que tá exposto numa loja e colocar na tua casa. Vai funcionar pra ti? Talvez não. Talvez não. Talvez é a história do hotel de novo. Sim. O hotel funciona pra gente ali 15 dias, no máximo. Gabi, você vai morar no hotel agora. Primeira coisa que tu fala, caraca, caraca, eu vou comprar um negocinho aqui. Botar um quadrinho. Vou botar um negócio aqui. Ai, vou comprar um organizador de uma gaveta aqui. É. Pra coisa começar a ganhar a tua cara. E aí veio a organização e a arquitetura, né? Ou o comportamento e a organização antes do projeto. Você conhece essa pessoa, né? Você realmente entende ela. Não é só uma reuniãozinha que você pergunta o que a pessoa quer. Comecei a fazer, arrumar meu guarda-roupa, terminei com meu namoro. Né? Tipo, fui me libertando das... perguntando as coisas que me traziam felicidade. Acabou que eu vi que outras coisas na minha vida não traziam felicidade. Aconteceu contigo também, tipo, de tu começar um processo e ver que a pessoa mudou de vida mesmo. Ela não mudou só o quarto, ela mudou de perspectiva de vida. Muda porque não, você não organiza só as suas coisas, né? Você vai, você perde um tempo, nem perde, você usa um pouco do seu tempo pra analisar tudo aquilo, né? Você usa seu tempo pra deixar como você quer. Então você tá organizando sua vida. Por isso que não é só organizar o ambiente, não é só uma faxina. Faxina a gente faz de 15 em 15 dias. Uma organização é feita pra repercutir na sua vida por mais tempo. E qual é a diferença de organizar e arrumar? Ah, um exemplo que eu adoro dar. Se você pegar uma gaveta que tá assim, uma zona, e tirar tudo dessa gaveta e voltar tudo pra gaveta de novo, você não tá organizando, você tá arrumando. Daqui a alguns dias essa gaveta vai estar a mesma zona. Então, se organizar, você vai tirar tudo dessa gaveta e vai voltar o que realmente é relevante. Tem coisa ali que você não usa, tem coisa que você não sabe nem que tem. Coisa nem que você tem. Uma coisa que a gente sempre fala também é assim, vou dar um exemplo, era uma cliente minha que ia pra academia todo santo dia, 6 da manhã. Ela disse, Bela, eu acordo, eu abro o olho, escovo o dente, pego a roupa da academia e vou pra academia. Ela disse que nem pensa, ela não pensa mais. E a roupa dela ficava na terceira gaveta daquele guarda-roupa que tinha a porta ferrada. Minha irmã, ai, demora, não sei o que. Eu falei, pega as roupas da academia e coloca na gaveta mais perto do banheiro. Abre a primeira gaveta que tá aqui do lado do banheiro, vai chegar pra academia e vai embora. Nas gavetas de baixo tinha papel, livro, não sei o quê, mas a primeira gaveta era a gaveta de mais fácil acesso pra ela e tal, que ela mais usa. Então isso é organizar. É óbvio, né? E por que a gente não pensa? Porque na cabeça dela a cômoda era só pra guardar objetos e não roupas. E tu já fez do teu. Tipo assim, tu já contratou alguém pra fazer pra ti o que tu faz pros outros? Não, eu nunca contratei ninguém porque eu digo que eu sempre fui minha primeira cliente. Já gastei muito dinheiro com negócio de organização. Ah, vou comprar isso aqui pra organizar uma gaveta e tal hora. Ai, chato, nunca usei. Então assim, eu já gastei muito dinheiro comprando coisa que não servia. Essas etapas que eu digo que tem, eu usei comigo mesma. Sim. Tipo, a minha última etapa que eu fiz agora com as minhas coisas foi... Meu amigo, eu só vou ter o que é... Assim, eu já tenho só o que eu preciso, mas agora de fato, eu só vou ter o que eu quero mesmo. Só vou ter o que eu quero. E em que situação tu já falhou miseravelmente? Assim, comigo? Pra gente se sentir mais humana? Comigo? Ah, demais. De você, tipo assim, ah, eu tenho um guarda-roupa de 2 portas, pequeno. Você tira tudo o guarda-roupa, cria uma pilha. Fala, meu Deus, só 2 portas. Você chora de contar as roupas. Ah, eu tenho pouca roupa. 1, 2, 3, 35 blusas, só 2 gavetas. Posso passar o mês inteiro vestindo minhas blusas, que não vai repetir. Entendeu? Então, assim, não é do dia pra noite que você, ah, pronto, vou viver com 3 blusinhas. Não vai. E a gente tem que sair, e ainda de quebra de padrões, de tentar tirar da nossa cabeça aquele sonho mega closet, né? Que a gente fica achando que mulheres têm um sonho de mega closet, tu pede 500 sapatos. Isso é com tudo, eu acho. As pessoas se projetam muito. Quando eu tiver um quarto maior, uma casa melhor, não sei o que, de outro jeito, eu vou ter o quarto dos meus sonhos. Eu vou ter o guarda-roupa organizado quando eu tiver um closet gigantesco. Você nunca pode ter um closet gigantesco. Não é porque você nunca vai ter dinheiro, porque você pode... Ah, vou viajar, vou morar em outro lugar. Vou viver viajando. Então você nunca vai ter um closet gigantesco. Mas você tem, pelo menos, você merece ter um canto organizado. E aí você vai projetar. E aí, mais uma vez, é pra vida, porque a gente projeta. É. Ainda mais em época de rede social, né? A gente projeta tudo que a gente sonha com o outro, quando a gente pode ter em casa, né? Então, você vê isso em tudo. Ah, quando eu tiver um quarto maior, eu vou ter isso, isso, isso, isso. Não, você pode ajeitar seu quarto do jeito que tá hoje. E vai ficar ótimo. E vai ficar. Pode melhorar, não pode, não vai ficar como você quer, mas pode melhorar. Ah, meu quarto não é como eu quero. Vamos deixar como você quer. Todo dia você volta pro seu quarto. Você sai e volta pro seu quarto todo dia. E todo dia você tem que sentir esse desconforto todo dia. A gente não merece. E às vezes não são grandes mudanças. Né? Sou prova viva, fiz o meu quarto, a gente pintou, acho que a gente gastou. Acho que eu gastei R$300 pra fazer pintura, pegar coisa na parede. E aí o teu conselho master pra gente se sentir um pouquinho melhor dentro das nossas casas. Tem algum que seja tua linha de condução, assim, na tua vida, no teu trabalho e no que a gente possa se inspirar? A minha, o que eu sempre falo é faça o que você conseguir fazer logo de cara. Tipo assim, e você não gasta dinheiro às vezes pra fazer isso. Ah, eu quero ter, como eu te falei, ah, tem gente que é muito comum isso, eu quero ter um quarto com menos coisa, eu quero ter um cantinho aqui que eu quero ler. Cria esse canto com o que tu já tem. Cria esse canto que tu já tem. Ah, mas onde eu vou colocar o que tava aqui? Ah, sei lá, põe aqui do lado. Mas cria o que tu quer. Ah, meu sonho é ter um lugar que as pessoas cheguem na minha casa e sentem todo mundo no chão. Então como é que eu posso resolver isso? É umas almofadas, é um... Entendeu? Não ligar isso necessariamente ao dinheiro. Eu não tenho que mudar minha casa inteira pra fazer um pequeno sonho que eu tenho. Sabe? É quebrar esse sonho em várias partezinhas, assim. Como é que eu vou resolver? Não necessariamente comprar, comprar, comprar. Tem muitas situações que a gente faz na nossa consultoria que a gente acha lugares sem comprar nada. Ah, um canto da leitura com o que tem... isso aqui com o que já tem na casa, muda os móveis de lugar, faz um pequeno investimento ali, se programa para futuramente talvez fazer realmente o que quer, que aí demanda mais tempo, orçamento, enfim. Mas você consegue ter agora, pelo menos o mínimo. Tu antes de primeiro arregaçar a manga. É, e fazer, e atrás de realizar realmente. E uma coisa, gente, focar em uma coisa, eu quero isso... Não tentar fazer arrumar a casa inteira, né? Você, primeiro que você não consegue. Porque por mais que seja um processo simples, que não demande, né, uma formação acadêmica pra isso, é cansativo. O ponto máximo disso é uma bagunça que você acha que não tem mais fim. E até a coisa se acalmar e se organizar cada coisa no seu canto, né? Porque o clímax dessa organização é uma bagunça que você fala, pronto, tô perdida aqui. E aí você tem que ir arrumando tudo, né? Porque o pessoal fala que... Todo o processo é esse, começa muito desorganizado e você vai se entendendo e... Aí dá um desespero no meio do caminho, dá um desespero no meio do caminho. Jogar tudo fora e... E esse desespero às vezes te ajuda, assim, meu Deus, quanta coisa que eu tenho. Tem gente que cai na real, assim, caraca, eu tenho esse monte de roupa? Eu não sabia que eu tinha esse monte de roupa, precisa desse monte de roupa? Então, assim, às vezes a pessoa precisou de um choque, tem um choque visual ou... Meu Deus, não preciso. Então acho que a gente pode separar entre... da conversa toda... Entre arregaça as mangas e comece por uma coisa. É. Por um espaço. Quebra de padrões. Quebra de padrões total. Temos que estar atentos às quebras de aos padrões que a gente está reproduzindo e poderia quebrá-los. A gente pode quebrar padrões. Não precisa fazer o cabelo moicano, tu pode quebrar na tua casa, né? E. Analisar a sua rotina e tornar as coisas mais simples, assim. Tornar as coisas mais simples. As coisas mais simples. Essa minha cliente que queria ter as roupas de academia na mão dela. Ela, meu Deus, é só uma gaveta que eu vou colocar meus roupas na academia. Então foi simples, ela não fez nada. Ela só pegou uma roupa daqui, colocou aqui e resolveu um problemão que ela tinha. Então às vezes as soluções estão nas coisas mais simples. Porque pra abrir a porta do guarda-roupa dela, fazia barulho, emperrava, acordava, o marido tava dormindo ainda. E ele se incomodava. E eles brigavam. E aí tinha uma crise em relação à parente por causa das coisas. E era um por nada. E foi uma gaveta que resolveu o problema dela. Espero que as pessoas gostem. E aí, pra te encontrar, é arroba. Arroba do jeito Cora, tô lá. Cora, C-O-R-A. Isso. Do jeito Cora. É. E o meu pessoal, que é a Belly Cris. Belly com dois L's, SD no final. Então, pois, gente, beijo. E aí, esse foi mais um Diz Mulher, que a gente disse muito. Mulheres falando bastante. E até a próxima semana. Beijinho, tchau, tchau.